Agora, durante o intervalo, alguns alunos me propuseram umas questões que são muito interessantes. Eu gostaria de pedir que vocês proponham essas questões durante a aula. Certo? Certo. Quer dizer, uma delas é, então, qual é a relação real da história das instituições cristãs com a história do cristianismo? E a outra, mas e as igrejas protestantes que não admitem os santos? Aí, opa, a palavra santos tem um duplo significado. Nós estávamos usando santos até agora no sentido geral de pessoas que vivem uma vida cristã exemplar. Hã? Isso vai muito além, a comunidade dos santos vai muito além do conjunto de pessoas canonizadas pela Igreja Católica. Tem um monte, uma pá de santos que não foram canonizados. Tá claro isso aí? Quer dizer, toda e qualquer igreja sobrevive na medida em que tem pessoas de vida cristã exemplar. Tá claro isso aí? Você dê para eles o nome de santos ou não, aquele negócio só pode continuar existindo como cristianismo enquanto existirem pessoas de vida cristã exemplar. Tá claro isso aí? Certo. O protestantismo, ele foi como que apenas uma reação súbita e mais ou menos violenta à excessiva formalização e confusão que havia na Igreja Católica entre a história da instituição e a história do cristianismo. E com isso ele acabou como que exagerando para o outro lado. Tá claro isso aí? Quer dizer, não é que não existem santos no protestantismo. Se não existissem santos no protestantismo, o protestantismo não seria cristianismo. É que não existe um processo formal de canonização. Quer dizer, não existe alguém que vai declará-los pessoas de vida cristã exemplar. Simplesmente não existe um corpo hierárquico que vai dar esse título para alguém. Tá claro isso aí? Essa é a única diferença. Veja bem, na prática, em relação ao cristianismo, o protestante vai fazer a mesma coisa que o católico. Quer dizer, ele lê aquela proposta do Cristo e ele fala, eu quero praticar essa proposta. E quando ele tem uma dúvida, ele se aconselha com quem? Com quem ele acha que pratica melhor. Não é assim? Então o princípio de operação da coisa é exatamente o mesmo. Se a forma de vida cristã, que é o protestantismo, viver mais 1000 anos, você vai ver se o protestantismo não tem santos. Se o protestantismo não tem uma hierarquia que formalmente designa tal sujeito teve uma vida cristã exemplar. Ele vai dar um outro nome porque ele não pode ser santo. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Simplesmente o quê? As igrejas evangélicas são mais novas do que a Igreja Católica. No século V, as igrejas evangélicas têm 500 anos de história. No século V, não existiam processos de canonização. As pessoas cristãs chamavam de santo aquelas pessoas que eles achavam que eram os cristãos mais exemplares. Era assim que funcionava. Tá claro isso aí? Se você ver, quais são os autores que os padres, os pastores protestantes estudam? Então, os antecessores na sua comunidade cristã que deram o maior exemplo de compreensão da doutrina e vivência daquela doutrina. Simplesmente, eles não recebem um título oficial, santo. Tá claro isso aí? A diferença entre igreja católica e igreja evangélica é muito menor do que parece. São comunidades cristãs em estágios históricos diferentes. Então, se você quer entender a relação entre as igrejas evangélicas e a igreja católica, estude a igreja católica quando ela tinha a mesma idade das igrejas evangélicas. Tá claro isso aí? Renovação, em parte, em algumas um retrocesso, em outras uma renovação. Varia de uma comunidade para outra. Em algumas comunidades evangélicas isso foi simplesmente uma perda. Em outras foi um ganho. Isso por quê? Porque, como a gente falou, não existe meio de uma comunidade ou uma instituição social qualquer oferecer garantias de ser mais cristã do que a outra. Entendeu? Por quê? Simples, porque o Cristo não ofereceu um corpo social. Então, quando a gente ouve um católico falando, não, aqui é que é a igreja. Ou um protestante falando, não, aqui é que é a igreja. Isso é uma mera ignorância do significado do termo igreja para o Cristo. Isso é simplesmente, não, vamos esquecer o que o Cristo falou sobre quem são os discípulos dele. E inventaram agora que ele falou, os discípulos dele são os membros desta comunidade, independente do grau de caridade que eles têm pelos outros. É, exatamente. Tá claro isso aí? Então, você tem protestantes que são mais cristãos do que católicos, e católicos que são mais cristãos do que protestantes. Não tem meio da comunidade garantir mais cristianismo, mais autenticidade. Se você achar um lugar, não, tem um lugar ali, só tem santo, tá, ali é mais cristão. Só tem gente de vida cristã e exemplar. Ah, ali é mais cristão. Mas você fala, não, naquela comunidade não é cristão porque eles inventaram uma hierarquia e eles usam imagens. E, onde o Cristo falou que não é para usar imagem? Você não encontra, e também não encontra onde ele falou que é para usar a imagem. Oi? Não está em nenhum critério. Ele só deu um critério. Que permanece válido até hoje. Nem os padres católicos, nem os pastores protestantes podem mudar esse critério. Podem revogar esse e colocar um outro. Nenhum deles tem autoridade para isso. Eles têm a autoridade para dizer: você não pode ser membro dessa comunidade, porque você não faz assim, assim, assim. Mas aí você não faz assim, assim, assim, você encontra uma outra comunidade que fala: se você não fizer assim, assim, assim, assim, você não pode ser dessa comunidade. Não é assim? Esses critérios são critérios para pertença a uma comunidade e não critérios de cristianismo. Mas da mesma forma que as religiões, à medida que você sai cada vez mais se afastando do corpo principal, das ideias da tradição, você começa também a perder um pouco dessa mesma corpo de doutrinas ou de santidade, vamos dizer assim, também, né? Pois é, o problema aí é como você tem acesso à tradição cristã. Você tem acesso à tradição cristã por meio das pessoas de vida cristã exemplar. A sua ligação com a tradição cristã são as pessoas de vida cristã exemplar. Só elas podem te dizer o que é a tradição cristã e o que não é. O dizer aí é o atual e o passado. O atual e o passado, claro, evidentemente. Agora, é impossível você criar uma instituição social que não possua critérios formais que incluem um sujeito ou incluem ou excluem um sujeito da instituição. Não é isso? Isso quer dizer que nunca vai haver uma comunidade cristã que vai incluir todos os cristãos e excluir todos os não cristãos. Porque os critérios para pertença àquela comunidade são formais e externos. Então, chegar numa igreja evangélica e falar: não, eu sou evangélico, eu adoro essa igreja aqui, mas eu uso imagens. Vai falar: não, você está fora. Se você chegar na igreja católica: não, eu aceito tudo isso aí e tal, mas eu não aceito o Papa. Tá, você está fora. Não quer dizer que você está fora do cristianismo, mas quer dizer que você está fora daquela comunidade. Opa! Queria que você explicasse pra gente como é que fica a situação da oração, por exemplo, oração para a Virgem Maria, o papel da Virgem Maria para o cristão. Os avós, as mães ensinam também a rezar para o anjo guardião. Isso varia muito de uma comunidade para outra. Se você perguntar isso para um pastor evangélico, ele vai te dizer uma coisa. Para outro pastor evangélico vai dizer outra. Se você perguntar isso para um padre católico, vai dizer outra ainda. Se perguntar para um padre ortodoxo, vai dizer outra ainda. Se perguntar para um padre etíope, ele vai dizer outra ainda. Cada um deles vai te dizer uma coisa diferente. Porque como se forma uma instituição, uma comunidade cristã? É simples. Um pequeno grupo de pessoas diz: olha, eu realmente acredito que viver a vida cristã é viver assim. E outras pessoas aceitam. Hum? Este grupo de pessoas, ele propõe alguns instrumentos como meios que facilitam ou fortalecem a sua vivência do cristianismo. Como esses meios podem variar de uma psicologia para outra imensamente, as normas em cada comunidade cristã são completamente diferentes uma da outra. Mas tem alguma comunidade cristã que não enxergue a Virgem Maria como símbolo de força, de sofrimento? Eu acho muito difícil. Mas assim, tem que ser universais, né? Não, eu acho difícil haver alguma comunidade realmente cristã que sinta desprezo ou indiferença pela pessoa da Virgem Maria. Seria meio absurdo. Seria bastante estranho. Dificilmente isso seria um indício de cristianismo. Puxa vida, vocês não têm amor nem pela mãe do fundador do negócio de vocês? E se o cara chutasse? Essa é uma questão que você deve perguntar para o filho dela. E os anjos, como é que... Também a relação com os anjos é muito diferente de uma comunidade para outra. Sim. Porque eles estão nas escrituras também. Quer dizer, essa base comum, a das escrituras, todos os cristãos têm. Mas é aquele negócio, como essa é uma mensagem, quer dizer, de a regeneração interior, a mensagem do cristianismo é uma mensagem de regeneração interior, extrair dessa mensagem critérios exteriores e práticos é muito difícil. Quer dizer, os critérios extraídos por cada uma das comunidades é muito diferente um do outro. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, se pegar os judeus, todos os judeus concordam sobre uma coisa: existem 613 mandamentos fundamentais. Como se deve cumpri-los é diferente, mas todos eles são mandamentos. Então, você tem 613 normas claras que definem exteriormente o que é a vida do judeu ou do não judeu. Me dá a mesma coisa para o cristianismo. Não tem. Se eu não me engano, o Cristo estabeleceu 6 normas invioláveis. São aquelas que ele lista para o jovem rico quando ele pergunta o que eu faço para obter a salvação. Acho que as igrejas cristãs, todas elas concordam em 6 normas. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho, e eu não lembro as duas outras. Não cometer adultério. Só. Sendo que isso pode ser entendido no sentido mais amplo possível, no sentido mais liberal possível, que era o sentido entendido pelos judeus no tempo do Cristo. Quer dizer, não cometer adultério significa não dormir com uma pessoa que está casada com outro. Então, por exemplo, se dois solteiros dormiam com o outro numa comunidade judaica, isso não é adultério. Isso é uma infração menor lá. Adultério é você dormir ou com a mulher do próximo ou com o próximo. Ou com a próxima casada ou com o próximo casado. você perguntar para qualquer pastor ou padre, todos eles vão dizer: isso aí não pode. Todos eles vão dizer. Nenhum deles vai discordar nesse ponto. Mas quando você passa além dessas seis normas, além disso daí, fora isso aí, eles discordam, podem discordar em quase tudo. Neste sentido, no sentido da aceitação destas seis normas, só existe uma única comunidade cristã. Mas o que dificulta a coisa é que geralmente todas as religiões aceitam essas seis normas. Então o hindu também aceita, o muçulmano também, o judeu também. Então, nesse sentido, todos eles são cristãos. Fazem parte da comunidade cristã. Agora, opa. É quando, só para entender um pouco melhor quando você fala em comparar religiões, né? Quando Deus Cristo fala, só vai ao Pai através de mim, né? Como isso, do ponto de vista de Deus, né, de Cristo, ele coloca essa situação comparativamente com outras religiões? Novamente, em relação a isso, as diversas autoridades, as diversas comunidades cristãs vão divergir. Certo. Todas elas admitem, de um modo ou de outro, uma unicidade na pessoa do Cristo. Quer dizer, existe um caráter único no Cristo. A maior parte delas vai dizer porque ele era Deus. Mas nem todas. Então existe algo de mais ou menos único. Mas nem todas elas vão chegar e falar: não há salvação para os outros. Quer dizer, a melhor coisa quanto a isso, como a gente falou, é o jeito que entendeu qual a opinião do Cristo ou do cristianismo sobre um determinado assunto. Ele tem que observar a sucessão histórica das opiniões dos santos acerca daquele assunto. Quer dizer, das pessoas de vida cristã exemplar. Quer dizer, das pessoas que evidentemente amaram o seu próximo como Cristo amou o próximo. Não tem outro jeito de você saber. Então, é simples, pela letra da escritura. Da letra da escritura você pode derivar que não, só o cristão está salvo. Isso também pode derivar que não, os outros também estão salvos. É por tradição, é. Você sabe por isso aí, pela opinião dos santos. Então, se você pegar a própria escritura na sua letra, é impossível saber isso aí. Então, por exemplo, você pode encontrar lá na escritura uma passagem: não há outro nome sob o céu pelo qual o ser humano possa se salvar senão o de Jesus Cristo. Bom, isso aí nos leva a ter a opinião de que o cristianismo fala: ó, só tem um jeito de se salvar, pela pessoa do Cristo. Não é isso? Mas aí, se você olha um pouquinho mais a escritura, você vai ver lá na escritura também fala: naquele tempo o imperador César Augusto mandou fazer o recenseamento de todo o mundo. Quer dizer que não necessariamente o mundo sob o céu é o mundo inteiro tal como o conhecemos hoje. Em outra passagem, o Cristo fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quer dizer que as passagens são ambíguas em relação a isso. o fato, se você observar historicamente as posições das pessoas de vida cristã exemplar, você vai ver que elas variavam diante da circunstância concreta. Hã? Quando o sujeito estava, né, quando o santo estava diante de uma comunidade de pessoas que tinham perdido completamente suas tradições, ele dizia: olha, só tem salvação aqui. Se você não vier para cá, você está ferrado. Quando eles estavam diante de outras situações, de comunidades que tinham uma vitalidade espiritual, eles diziam: não, você pode continuar isso aí. Na Espanha medieval, a maior parte dos santos dizia: olha, não dá para saber qual religião é melhor, o judaísmo, o cristianismo ou o islã. Essa era a opinião geral dos santos, porque nesse momento essas três tradições tinham vitalidade espiritual naquele lugar. Já as primeiras gerações de cristãos diante do Império Romano falaram: ó, vocês não têm a menor chance de salvação, vocês perderam o seu negócio de maneira tal, de tal modo que, se vocês não entrarem nisso aqui, vocês vão tudo pro inferno. Percebe? Então, quer dizer, a opinião dos santos indica isso. Indica que não, existem outras possibilidades de salvação. O posto é verdadeiro, como você contou do hinduísmo, né? Receberam os santos que vieram, você pode ficar à vontade. Sim, exatamente. As autoridades hindus disseram: olha, isso aí está perfeitamente de acordo com os Vedas. Tá claro isso aí? Quer dizer, veja bem, o conjunto de opiniões estabelecidas pelas comunidades cristãs é mais ou menos uma expressão das posições dos seus principais santos, das pessoas de vida mais exemplar. Você pegar os dogmas da Igreja Católica: ah, são coisas que os padres inventaram. Não, não é bem assim. Eles são uma expressão formalizada de opiniões expressadas por pessoas de vida cristã muito exemplar. O Papa não inventa dogmas da cabeça dele. Para ele proclamar um dogma, ele pega: não, vamos pegar aqui os principais doutores do cristianismo, ver como foi a vida deles, todos os jeitos que nós aceitamos há séculos que são santos, qual era a opinião deles a respeito disso? Se essa opinião foi mais ou menos constante no decorrer da história anterior, e existe uma necessidade urgente de recordar os católicos daquela opinião, eles transformam em dogma. Só assim. Sim, se você quer fazer parte daquela comunidade, você tem que aceitar, evidentemente. Ah, se você não aceitar, você não é mais cristão? Olha, só Deus sabe. Claro, o jeito pode virar e falar: não, mas a posição dos protestantes parece mais válida. Não, não fica inventando dogmas, você tem só as escrituras. Mas se você olhar nas escrituras, o Cristo dá autoridade para os apóstolos de estabelecerem opiniões acerca disso daí. Ele mesmo fala: olha, aquilo que eu expliquei em parábolas, vocês vão para vocês eu falo literalmente e vocês podem explicitar. Quer dizer, vocês podem explicitar posições sobre o cristianismo que eu não explicitei. Ele deu essa autoridade para os discípulos. Então, as duas posições têm fundamento nas escrituras. Tá claro isso aí? Liberdade para criar um corpo doutrinal, ou seja, um corpo lógico, né? De sim. Beleza, né? Para tudo que o cristão faz, o Cristo só estabelece uma condição. Olha, você tem que fazer isso por causa da caridade. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, isso quer dizer o quê? Quer dizer que é praticamente impossível determinar se uma igreja é verdadeira ou falsa. Tá claro isso aí? Um templo hindu, você pode dizer, esse templo é verdadeiramente hindu ou falsamente hindu? É fácil. Você tem critérios muito objetivos para dizer isso. Mas uma igreja você não tem. Tá claro isso aí? Ficou um pouco mais claro então qual é a diferença específica do cristianismo? E a questão do inferno no cristianismo? E a questão do inferno no cristianismo? Leia o Evangelho e as opiniões dos santos. Veja bem, Deus é caridade. Entendeu? Então, as normas que ele estabelece para você ser perdoado ou não são imponderáveis. Como posso dizer se este sujeito aqui, aquele indivíduo, fulano de tal, foi salvo ou condenado? Eu não posso. Eu não sei. Claro que existem algumas ocasiões em que você pode dizer com certeza, mas essas ocasiões são sempre muito raras. É muito mais fácil você dizer com certeza esse sujeito foi salvo. É muito mais fácil dizer de um sujeito que teve uma vida cristã exemplar que ele foi salvo do que de um sujeito que não teve essa vida exemplar se ele foi condenado. São poucos os casos que você de antemão pode dizer, ó, esse cara foi condenado. É muito raro. Se vocês conseguirem citar aí uma meia dúzia de casos na história, vocês vão ver que é muito. Agora, e pessoas de vida cristã exemplar? Centenas de milhares no decorrer da história do cristianismo. Não é isso? Agora, a condenação definitiva, quer dizer, a perda definitiva do estado humano integral, é algo presente em todas as tradições espirituais. Todas, sem exceção. A existência desta possibilidade está afirmada em todas as tradições. Tá claro isso aí? Em geral, certo? Na maior parte das tradições espirituais existem mais modalidades de condenação e de perda do estado humano do que no cristianismo. O cristianismo fala só do inferno. Nos budistas eles falam, você pode ir para o inferno ou renascer como uma barata. Certo? O que não é um destino muito melhor. Se você pensar bem, você renascer como uma barata é um inferno. Até como um cachorro já é um inferno. Quer dizer, não, nem mesmo a mais nobre das raças caninas é tão interessante quanto a existência humana. A existência do melhor cão é nada diante de uma existência humana. Quer dizer, um cão nunca será mais do que os cães da geração anterior ou posterior. Um cão nunca será mais do que um cão, mas um ser humano pode ser muito mais do que humano. A história comprova isso muitas vezes. Essa é uma possibilidade que está excluída para os cães. Existir como um cão é estar no inferno. Ainda que haja cachorro mais decente do que certo ser humano. Ah, sim, é. Com certeza. Mas um animal sempre levará uma vida fragmentária, determinada pelos estímulos sensoriais imediatos. Ele sempre viverá num mundo que ele não tem a capacidade de compreender. Ele nunca terá a capacidade de buscar a sua própria felicidade. Você pode imaginar o que é isso? Lembrem-se de todas as decisões que vocês tomaram no decorrer da vida em busca da sua própria felicidade. Vocês nunca poderiam ter feito isso se vocês fossem cães. Lembrem-se de todas as coisas benéficas que vocês receberam de gerações que existiram muito antes de vocês. Vocês nunca poderiam receber isso. Um cão não tem a menor consciência da existência de gerações antes dele. Ele nem sabe que existiram cães que foram seus avós ou bisavós. E ele deles nada recebe. Isso é um inferno. O cão é sempre o primeiro cão a existir, exatamente. Ele sempre tem que começar do nada e ele não vai avançar nem um pouco. Exatamente. Então, o hinduísmo e o budismo dizem que isso pode acontecer com você. E que, além disso, você pode ir para o inferno. Eles dizem, olha, tem outra coisa pior ainda. Você pode renascer como um cão e depois ir para o inferno. Quer dizer, a perda da personalidade humana é algo que todas as religiões afirmam como possível. Todas elas. O inferno não foi uma invenção cristã. A ideia de perda definitiva de uma personalidade está presente em todas as tradições. Mesmo nas reencarnacionistas. Entendeu? Nenhuma religião reencarnacionista diz que você reencarnará. Eles dizem, olha, se você não se recuperar, não se regenerar agora, você se perdeu. Todos os componentes que definem a sua identidade pessoal estão perdidos para sempre. Entendeu? Veja bem, numa tradição reencarnacionista, você reencarna no mesmo sentido em que o seu corpo é imortal. O seu corpo é imortal porque ele é feito de componentes que não podem ser excluídos da realidade. Os componentes químicos do seu corpo permanecerão para sempre, os componentes físicos, os elementos permanecerão para sempre. Olha só, você é imortal. Você entendeu? A reencarnação não te oferece mais do que isso. Ela te oferece exatamente isso. As tradições não reencarnacionistas, elas simplesmente enfatizam, olha, o que pode acontecer com a sua personalidade individual. E as reencarnacionistas falam, não, o que pode acontecer com o seu ser como um todo. Ora, evidentemente, os elementos físicos e psíquicos do seu corpo permanecerão para sempre, mas não serão mais fulano de tal. Nunca mais. Fulano de tal, adeus. Já era. Não, o cristianismo não fala que você morre e acabou. Não, pelo contrário, ele fala, olha, a possibilidade de você perder a sua consciência depois da morte é infinitesimal. Então, o que o cristianismo fala é, ou você partirá desta para um estado melhor, exatamente, ou para um estado muito pior. Ah, veja bem, como é o julgamento depois da morte varia de uma comunidade cristã para outra. Quer dizer, em que todas as comunidades cristãs são unânimes. A consciência permanece depois da morte. E essa consciência pode ir para um estado ou de intenso sofrimento ou de intensa felicidade. Até aí, as bases escriturais são muito claras. Na verdade, elas não são tão claras assim, né? Essas opiniões existem porque durante os primeiros séculos do cristianismo, todos os cristãos afirmaram isso unanimemente. Agora, como é o juízo de Deus, não está explicado. Porque uns falam, não, é logo depois da morte. Outros, não, será no juízo final, que será no dia tal. Mas olha, se você pensar bem, quando você não tem mais um corpo, não existe esse negócio de dia tal. Dia é um movimento corpóreo de um planeta. A sua existência não é mais medida pelo movimento desse planeta. A nossa aqui é. Exatamente. Em geral, na história das comunidades cristãs, as opiniões das pessoas e as expressões da doutrina sobre a vida, a morte, o que acontece depois da morte, o que é o cristianismo, elas vão em geral elas vão degenerando da mais sutil para a mais grosseira. Por quê? Porque na medida que uma comunidade vai crescendo, vai aumentando o número de imbecis que pertencem à comunidade. E o número de sábios, quando muito, permanece o mesmo. Em valores absolutos, exatamente. Então o que acontece? A expressão das opiniões vai se tornando evidentemente cada vez mais grosseira para que ela possa se encaixar numa cabeça bastante limitada. Quando o sujeito fala, não, olha, o juízo de Deus sobre uma alma é logo depois da morte, é no dia seguinte, no mesmo dia, ou daqui a não sei quantos milhares de anos, quando tiver o juízo final, os dois estão expressando opiniões imbecis, literalmente imbecis. Se as duas opiniões são entendidas como símbolos para entender o que acontece com uma alma depois da morte, ah, tá bom. Como símbolo, as duas podem ser eficazes. Mas na sua literalidade, as duas são estúpidas. Porque o sujeito que não tem mais corpo, sua existência não é mais medida pela rotação da Terra. Isso é outra coisa. Quer dizer, o Cristo disse que um dia ele retornaria e julgaria a humanidade como um todo. E aí cada um dos membros de novo. Isso é outra coisa. Isso todos os cristãos falam. Isso ainda não aconteceu. Tá? Isso aí. Isso não visa, certo? Resolver o destino pessoal de cada um. Isso visa expor para o humanidade. O Cristo está falando o seguinte: olha, vai chegar um momento, eu virei aqui e vou expor para a humanidade inteira qual era o sentido de tudo isso aqui. Vou expor exatamente o que foi que eu fiz, e aí vocês vão ver o que cada um de vocês fizeram. Isso é outra coisa. Algumas comunidades dizem: não, olha, isso aí é a única salvação que tem. Isso é o único destino depois da morte que tem. Algumas comunidades cristãs, outras dizem: não, isso aí é um evento que acontecerá na história, mas antes disso tem o paraíso celeste. Outras dizem ainda: não, isso não é um evento histórico. Isso é um estado espiritual nos paraísos. Quer dizer, cada um explica de um jeito diferente. Isso é o que está contido naquela oração, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, isso é isso? Quer dizer, isso é o que está descrito no Apocalipse. Vocês já leram o Apocalipse? Mas sabe o que aquilo significa na prática? Não. Ninguém sabe o que aquilo significa em termos de história humana. Nem São João, que escreveu o Apocalipse, sabia. E ele mesmo fala: olha, eu vou narrar as coisas tal como eu as vi, porque não dá para explicar. É claro que existem algumas dezenas de explicações do que é exposições do sentido do Apocalipse. Certo? Muitas delas válidas e outras inválidas. Mas essas explicações são também dos tipos mais diferentes. Então, por exemplo, tem alguns fãs que chegam e falam: não, isso aqui significa, não significa os eventos do porvir, significa o processo de regeneração de uma alma. Quais são as sucessivas transformações espirituais que tem que acontecer para que o sujeito esteja plenamente com Deus? Outros dizem, não, isso aqui é a sucessão dos eventos que estavam acontecendo ali na primeira geração cristã. Isso aqui representa a destruição do templo pelos romanos, aquilo representa não sei o que, o imperador não sei quem. Hã? Qual é a verdade sobre essas palavras das escrituras? É simples, a verdade, você só pode compreender isso na medida em que você vive a proposta do Cristo. Claro que você pode ter alguma ideia especulativa antes disso. Mas certeza, certeza só se você viver a vida divina que o Cristo falou que você viveria se seguisse ele. Quer dizer, tem algumas coisas nas escrituras que só podem ser entendidas por Deus e por aqueles que vivem a vida de Deus. Tá claro isso aí? Quer dizer, veja bem, nas escrituras, às vezes Deus fala para todos, às vezes ele fala só para ele. E só aqueles que vivem nele podem entender. Entendeu? Em geral, aquilo não é, Deus não está falando para todas as pessoas. A maior parte daquilo ele está falando para uns poucos, porque ele está falando para ele mesmo. Ora, se ele estivesse falando para todos, evidentemente ele falaria uma coisa que todos podem entender. Por exemplo, quando ele fala não matarás, ele está falando com todo mundo. Ele está falando com todo e qualquer ser humano. Porque todo mundo entende o significado disso. Então, mesmo este comando oferece possibilidades humanas muito ricas. Mesmo quando ele fala não matarás, ele não fala só isso. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, muitos santos cristãos, eles dizem, olha, isso aqui tem um sentido metafísico absoluto. Quando Deus fala não matarás, ele está falando o seguinte, você não tem a possibilidade de tirar a vida. Exatamente. Então, eles dizem, isso aqui é uma afirmação da imortalidade da alma. Isso aqui quer dizer que, olha, a alma é imortal. Tá claro isso aí? Que a frase oferece este sentido? Agora, oi. Oi? Não matarás dentro contra os 10 mandamentos, não faz sentido. Que ao próximo você não roubarás, então não tem uma explicação provavelmente. Tem todos eles. Se você pegar os santos e muitos rabinos, eles têm centenas de interpretações espirituais. Como o sujeito extrai essas interpretações? É simples, ele vive a mesma vida que Deus vive. Então ele pensa do mesmo jeito que Deus. Hum? Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: olha, os pensamentos de Deus estão muito acima dos pensamentos dos homens. O que não quer dizer que nenhum homem participa nos pensamentos divinos. Quer dizer, Deus, quando ele fala com todos os homens, mas ele também fala com aqueles que lhe são mais semelhantes. E para esses ele fala coisas diferentes. Assim como você fala algumas coisas para todo mundo, outras coisas só para as pessoas da sua família, na sua casa. Porque só elas vão entender. Não é assim? Porque elas te conhecem, elas vão interpretar o tom de voz, a sua história. Não é assim? Só as pessoas que participam da sua vida vão entender do que você está falando. Deus é a mesma coisa. Você sabe que nas escrituras está tão cheio de coisas, de frases e expressões que só têm estes sentidos e que não podem ser entendidas no sentido literal, que até o século III os cristãos tinham medo de mostrar as escrituras para um não cristão. Não, o sujeito que não está na vida espiritual não tem a menor chance de entender do que Deus está falando. Até o século IV era proibido entregar um manuscrito das escrituras para um não cristão. Por quê? Porque quando Deus fala de Apocalipse, ele está falando de muitas coisas que só quem vive uma vida divina entende. E que todos os outros tirarão conclusões imbecis a partir daquilo. Todos. Não tem como. Se trata de pensamentos que estão muito acima da média humana. Tá claro isso aí? É por isso que essas escrituras são chamadas de escrituras sagradas. Os hindus, eles vão dizer a mesma coisa sobre os Vedas. Por que que os Vedas são escrituras sagradas? Olha, porque isso aqui contém pensamentos divinos que só Deus pode entender. É claro que também contém palavras humanas que os homens podem entender. Também. Mas tem coisas aqui que só Deus pode entender. E aqueles que são muito semelhantes a Ele. Veja bem, em parte, a divisão das comunidades cristãs se deve a necessidades espirituais legítimas. Mas em parte também se deve à imbecilização geral, que é incapaz de ver a polissignificação das escrituras. Em parte se deve a isso. É o jeito de ler um pedaço aqui. Ele entende aquilo só literalmente, porque ele não é capaz de outra coisa mais. Ah, o outro não está fazendo isso. Às vezes o outro está vivendo isso num nível muito mais divino, que esse aqui nem é capaz de conceber. Mas, ah, ele não está fazendo direito. Então, esse tipo de motivação, esse tipo de atitude não está ausente da divisão das igrejas, nos atos de divisão das igrejas. Tá claro isso aí? Muitas vezes o protestante, o católico e o ortodoxo discordam porque um não sabe do que o outro está falando e o outro não sabe do que um está falando. Eles discordam porque não entenderam do que o outro falou. Às vezes não, às vezes são posições espirituais irreconciliáveis e você olha a escritura e fala, caramba, eu pessoalmente não tenho meios de resolver. Se eu não tenho, por que eles deveriam ter? Tá claro isso aí? Mas o importante é que o sujeito quer entender o cristianismo, procure as palavras das pessoas de vida cristã exemplar. Esse é o único jeito dele entender. Porque na medida em que o sujeito vive uma vida cristã exemplar, é a medida em que ele vive aquela vida que o Cristo falou. Viver aquela vida significa também vivê-la intelectualmente. Isso quer dizer que ele participa da inteligência do Cristo acerca daquilo. E que as opiniões dele acerca do que é aquilo são mais semelhantes às opiniões do Cristo. Não tem outro jeito. Opa. Claro, é evidente que a salvação é a obra de Deus. Sim. Mas a abertura para aquela porta é uma condição pessoal, é evidente. Certo? Que a salvação é obra de Deus é evidente por um princípio muito simples. Quer dizer, toda a sua ação é limitada. E uma ação limitada não pode garantir um resultado ilimitado. Ora, a salvação se diz ser o quê? Uma felicidade ilimitada. Ora, é evidente que por meios limitados você não pode causar uma felicidade ilimitada. Por mais que você faça, você não pode obter um resultado infinito. Entendeu? Por mais energia que você aplique naquilo, você não tem como obter um resultado infinito, porque a energia aplicada é finita. Pura e exclusivamente, única e exclusivamente pelo seu próprio esforço, você pode obter uma grande medida de felicidade. Mas é uma medida. Você não pode receber uma felicidade ilimitada. E a salvação é, por definição, uma felicidade ilimitada. Um efeito ilimitado só pode ser causado por uma causa ilimitada. Certo? É claro que todos os grandes autores cristãos dizem, olha, mas a salvação resulta de uma sinergia entre o indivíduo humano e Deus. Sinergia significa literalmente trabalho conjunto. Vocês dois cooperam para um mesmo fim. Simplesmente que nessa cooperação você não pode garantir o fim. Tá claro isso aí? Isso é a mesma coisa que é assim, olha. Entre um adulto e uma criança de 5 anos. Os dois têm que cooperar e cooperam para a harmonia do lar. Mas a criança de 5 anos não pode causar sozinha essa harmonia. Tem uma disparidade entre a ação de um e a ação do outro. Existe uma desproporção entre os meios de ação de um e os meios de ação do outro. Essa desproporção é ainda maior entre o indivíduo humano e Deus. Então é evidente que a salvação é, em última análise, um ato divino que efetiva uma intenção humana. Mais para adiante a gente pode, quando tratado do islamismo, e talvez até depois, certo? Explicar um pouco por que essa salvação não pode depender exclusivamente de Deus. Então a próxima aula a gente vai no islamismo. Então a próxima aula é islamismo. Tá na hora? Então.